Graças a Deus. Estamos começando mais um Evangelho do Dia. Hoje é 27/6/2016. Meu nome é Frei Jordano. Graças a Deus. Vamos pedindo aqui aos estúdios, então, já de regular um pouco o volume do áudio para que possamos, então, ser bem compreendidos. Passamos algum tempo sem o seu Evangelho do Dia. Graças a Deus. Nossa viagem pela Europa, nos encontros episcopais, continuam muito intensas, mas às vezes conseguimos aqui fazer um pouco aí para vocês, pela inspiração divina, o Evangelho do dia, não é mesmo? Evangelho de Mateus 8:18-22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos aqui pedindo aos estúdios de abaixar mais um pouquinho aí esta música de fundo. Eu não... É uma música muito bonita. Mas a atenção agora é toda para o Evangelho. Naquele tempo, vendo uma multidão a seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje aprendemos com Jesus que aquele que pratica o trabalho necessário da divulgação do reino de Deus faz pelo coração, e este não se importa onde é a sua toca, onde é o seu ninho, pois tem a sua morada no coração de Deus e pratica a sua missão aonde quer que ele seja chamado. Então, como disse Jesus, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é trabalho constante. E num segundo momento, Jesus pede que deixe então que os mortos sepultem os seus mortos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que reveste o espírito do ser humano é o corpo. E o corpo é matéria. E a matéria sem o espírito não tem vida. E aqueles que realmente vivem pelo Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, da Santa Madre Igreja, estes sim são aqueles que têm a centelha divina acesa em seu coração, pelo amor incondicional, devotado a Nossa Senhora Aparecida e a Jesus Cristo, seu Filho amado. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos fazer um estudo muito rapidamente do santo do dia. São Cirilo de Alexandria, bispo e patriarca de Alexandria, no Egito. Sobre a vida do santo de hoje, sabemos que antes de ser ordenado bispo, foi formado e ordenado com a ajuda do tio e bispo de Alexandria, São Cirilo. Escolhido pelo Espírito Santo, recebeu a ordenação e missão de ser bispo e patriarca de Alexandria, no Egito, que exerceu, em meio às calúnias, até entrar no céu no ano de 444. A Igreja, anunciadora da verdade, sempre foi tentada pelas mentiras das heresias, como o arianismo, que defendia ser Jesus Cristo a primeira e mais especial criatura, mas não Deus. No tempo de Cirilo, surgiu, por meio do monge Nestório, de Antioquia, a grande heresia do nestorianismo, que defendia ser Jesus uma pessoa e Cristo outra. Mas isto num só ser, ou seja, duas pessoas e duas naturezas. São Cirilo, como outros teólogos, levantou-se contra este veneno do nestorianismo que acabava invalidando o mistério da encarnação e negando a maternidade divina de Maria. Com o uso de meios pacíficos, tá bom, São Cirilo convidou Nestório a renunciar suas desviadas convicções e professar a doutrina, que não é nova, mas é a crença de todos os padres da Igreja, pais da fé católica. Diante da resposta revoltosa e violenta de Nestório, São Cirilo, muito naturalmente, movimentou-se com o Papa, e dessa forma aconteceu o Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431, no qual cerca de 200 bispos condenaram o nestorianismo e reconheceu que Maria é a mãe de Deus. São Cirilo consumiu-se em seus 32 anos de arcebispado em Alexandria e entrou na Igreja triunfante em 444. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. E graças a Deus. Não é assim? Sim. Então estamos aqui finalizando mais um Evangelho do Dia. Na graça de Deus. Hoje, dia 27/6/2016. Meu nome é Frei Jordano e vou agradecendo novamente, pedindo as devidas desculpas pela ocupação que nos pede o trabalho de devoção a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida e a Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus, louvado seja.